Cruza nível 100, em descida, um Airbus, 321. Vila Romeu Asca, chame torre de Salvador em 198, decimal 95. Salvador, azul 4116, está na final da 10. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 5 nós. Livre pouso 10, gol 885. Aguardando pista livre, 4196. Quilo Romeu Oscar, dá presente, autorizado final da 97, reporte, passando o RMAR visual com o tráfego da azul na final da 10. Parece que está a luz do externo, uma do externo agora. Quilo Romeu Oscar, não vai agora nada. Pedro 2230, chama o centro, Recife em 128 decimal 8, ao térmico 126 decimal 0. Sete Sony, identificação. Seis sete meia zero, confirmando destino Salvador. Sete meia zero, plano instrumento cancelado, azul no meia, desça para altitude de tráfego em Feira de Santana. Para referência, o QNH em Salvador, 10, 1, 3. Azul 41 no meio, forma um tráfego à sua esquerda. Aproximando para a pista auxiliar, vai pousar sua retaguarda sem interferir. Sente, azul 41 no meio. Do vento 180 graus, 5 nós, tem pouso autorizado na pista 10, azul 41 no meio. Sente, livre pouso 10, 41 no meio. 1256, visual com azul na final. Firma. Após o pouso do tráfego, LA e manter pista 10. Faz azul ali, mantém igual na 25. Quilo Romeu Oscar, visual com azul. Azul, azul. Reduz enquadrando-se como número 2, aguardando a utilização de pouso, pista 7. Qual é o quilo Romeu Oscar? Sente, Oscar, como número 2, para o número 7. Pátio 5. Pátio 5. 9 mil, 9 operações. 3154. Autorizado para direto Serra Vitor 369, desça para 4 mil pés. Autorizado procedimento aeronave pistão 10, reporte na final. Dan 3560, foi pro do Serra Vitor 369, desça para 4 mil pés, QNH 10, 1, 3. Serra Vitor 369, 4 mil pés. Quilo Romeu Oscar, avistado, pouso autorizado, pista 7, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Quilo pouso no 7, Quilo Romeu Oscar. Negativo ainda é seu controle, corrija, seu transponder, confirme, irá prosseguir com o transponder desse jeito, provavelmente a entrada na terminal São Paulo não será autorizada. Vai iniciar o voo na 2.0. Como é que confirma a base de manutenção? É, estou no mesmo, Sorocaba, Ciente. Minha zero ingressando de espaço aéreo Golf, o único tráfego conhecido que havia, estava estimando pouso em Feira de Santana, no menos 5, autorizado frequência livre para coordenação, azul 2760. Frequência livre, azul 2760. Solo 2-0, já livrou, Santos na frequência livre, bom dia. No 256, decolou as 2-0, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol no 256. Controle. É o gol 1-2-5-6. Cinco meia, contato radar, suba via, saída Puca para o nível 370. Via Puca para o 370, 1-2-5-6. November assiste, solicita a visão para 2000. Nessa região não será possível, novembro é com isso, mantenha mil pés. Paciente, mantenha mil pés, libera a velocidade para o Gonal 256. No controle? Libera a velocidade para o Gonal 256. Gonal 256, livre e velocidade. Obrigado. 256 foi pro de Zipar. Direto Zipar, 1-2-5-6. O que te remarcando, apenas para informação, seu prosseguirá para Guarulhos e após somente para a base de manutenção, devido ao seu equipamento transponder não estar funcionando. Informe que será feito o reporte do seu transponder não está funcionando. O que te remarca. Tango Whiskey Charlie Mike, o serviço corrigindo. Autorizado chamar o controle Ilhéus em 1-2-0, decimal 1, Whiskey Charlie Mike. Boa. Oh. 3154, chama a torre, Salvador, em 1-8, decimal 95. 2295. Panema 6326, acione identificação, voo proa do Serra Vitor, 369, pista, para 4 mil pés, QNH 1013. Serra Vitor, 3, 3, 0, reporte na final. Contra a Nacional, 0-3-3-0. Vem, reporte ingressando no corredor Interlagos. Tá, curvando à direita para ingresso no Interlagos, vem, Beralcim. Qual será a via 366-200? 3-5-6-0, tá? Afirmativo, tá, 3-5-6-0. 3-5-6-0, 2-500, 9-3-6-0, obrigado. Dá 3560, interceptando o final da RNAV 10, visual. 3560, chame torre, Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, Dá 3560, bom. C4 aos 2208, boa viagem. 208, na 356. 56, chama do centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2045, 265, bom dia, 1256. Papa Romeu Serra Zulueco, controle de Salvador. 3560, continue a aproximação, ajuste no 0 no 3, aguarde autorização de pouso. Certo, não precisa mais nada. Papa Romeu César Zulé, confirmando destino Salvador ou em Rimar? Tipo da aeronave é um Robson 44, César Zulé? Para o confirmando, prossiga para o cruzamento da Bahia, reporte através do farol da Barra e altitude é 500 pés. Autorizado, prosseguir direto para Paripe, confirmando a altitude 500 pés. Só dá uma olhada. Fica. Muito obrigado. 3560 de pouco. Lógico, como é que é? Acione e chame tarde. Eco informa o tráfego, mantendo 500 pés no Robson 44, próximo à ponta de Humaitá. Hotel Delta, esteja atento, helicóptero Robson 44, procedente de Valença, cruzamento da Bahia, comprou do Través de Paripe, mantendo 500 pés. Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, Número 5, que chama Torre Salvador em 198, decimal 95. Número 5, chama 1-1-1-1-8-10-1-9-5, novembro 6. Reporte após o cruzamento da Bahia. Salvador, Papa Romeu 9, Verão Suíço, que está no visual com rotatória, visual com campo. Autorizado, proa da cabeceira no 7, reporte na curta, novembro Verão Suíço. Gente, chamaram na curta, novembro Verão Suíço. Zero reporte na final. Salvador, bom dia, boa tarde, é o Chanel 6315. Muito boa, 6315, alinhar e manter o destino zero. Direita no 211. Direita no 211. Liberal Fusca avistado, pouso autorizado com 7, vento 150 graus, meia dúzia. Liberal 7, 9 graus, Fusca. Beatriz, no 5, a decolagem autorizada, pista 0, vento 150 graus, meia dúzia de vento. Vaga autorizada a 1-0, Beatriz, no 5. Azul 27 no 4, após a rolagem do avião, calinhar e manter a pista no 0. Após a rolagem do avião, calinhar e manter a pista no 0. No 4. Vai que é autorizado o táxi até a hora de reporte para ingresso. Acho que o uísque solo 32, backtrack para a parte 4 autorizada, reporte livrando. Iniciando na 1063, ano 5. Tá, gente. Que é táxi até a mata autorizado. Teria condições de ingressar na mata com helicóptero a cabeceira no segundo set? O Oscar Mike Yankee, tem um tupi taxando por parte da mata, para não atrapalhar o táxi do tráfego. A linha é à esquerda até a cabeceira no 7, aguarde para a decolagem. Serra do Leco. 63 no 5, decolado aos 33, controle 208, Goiás. Controle 208, 63 no 5. De Salvador, boa tarde, Chanel 6305, decolado, possível voo a Leda. Chanel 6305, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto a Leda. 360, Leda, 6305, obrigado. Chanel 6320, informo dois helicópteros próximo à Serra Vita 366, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. 6320, obrigado, cara. 27 no 4, vento 160 graus, 62 de nós, aprovado autorizado, pista no 0. Boa tarde. Cruzado RNAV 190, Xenia 326. Xenia 326, complete procedimento e chame torre, 1-1-8, decimal 9. Indicatório, Xenia 326, obrigado. Decolado às 36, chame controle 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Romeu Oscar Mike Yankee, decolado aos 36 minutos. Chame controle. Chama com frequência 20.8, até a volta. Romeu 208, Oscar. Oh, Yankee, certo, até a volta. Oi, Salvador, Oxané 632B, estabilizado R9 10. Gente, Oxané 632B, tráfego avistado. Tráfego decolado, pista 17, é um Sikorsky 76, Sikorsky, asa rotativa. Ingressando na linha litoral, mantendo 1 no meu pé. Pista no zero, vento no 40 graus, 89, ajuste ativo do 1013.3. Pista 10, pouso autorizado, cheque o trem. Pouso autorizado, pista 1013, baixando agora, 6386. Papá Romeu, acho que mais tranquilo, boa tarde, mantendo as condições visuais, ajuste no 013, direto na Manati, reporte 20 milhas afastados. Passará 2-0 milhas afastado, Oscar Maikian. Papa Romeu Serra, Zulu Eco, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, mas 5, boa tarde. Sou eu, Papa Romeu Serra, Zulu Eco. Papa Romeu Serra, Zulu Eco, a intenção é em rimar, ciente do tráfego, chame na final curta, aguardando o vento. Ainda que não, na imagem, Salvador, não vendo. Separar na curva final, Serra do Azul 2714, autorizado direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, 2714, grato. Gente, aqui no aeródromo, vento de 160 graus, 612 nós, ajuste 1013, chame o solo controlado no Zulu Eco, tráfego para o avistado. Chamada controlada, Eco. Torre Salvador, o azul 2788, pronto. Chané 632, no solo 40, direita via Foxtrot 121 decimal 1. Obrigado. Nada, azul 2788, boa tarde, autorizado aliar e manter as pistas no zero. Ali mantenho 2788. Gente, solo 4 frequência livre, boa tarde. O Xanai 6315, Sam Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-128-35-6315, obrigado, bom dia. Indigenete, acionamento e táxi até a Oscar Champagnes. Oscar Papa Golf, contato radar, a 67 milhas sudoeste de Salvador. Vai Mari para chegada Mari, reporte para a descida. Sete oito oito, controle 1, 2, 0, 8. Obrigado. Controle Salvador, o azul 2788, boa. Azul 2788, boa tarde, contato radar, suba sem restrição, nível 170, saída MOMO. Saída MOMO, alguma chance da gente voar direto Frotti? Azul 2788, inicialmente voe MOMO e aguarde coordenação. Mano, MOMO aguardando coordenação, azul 2788. Oscar, Juliette, é para ingresso. Bem, Oscar, mas tem frequência livre. Índio Juliette, está pronto, pista no 7, autorizado a decolar. Vento 1 no 50, 150 graus, meia dúzia de nós, no altímetro, 1013, 10, 13. Salvador, boa tarde, né? Meu 14, contratão no zero pronto. Né, meu 14, boa tarde, autorizado alinhar de decolar, pistão 10, vento 50 graus, 062 de nós, no altímetro 10, 13. Linha decola da 10, né? 6142. Tem a possibilidade da gente manter a magnética 340 no momento? Livre desvio, ajuda 788. Muito obrigado. Juliette, decolado 247, controle 208, até a volta, Júlio. A passagem do Ásica para Pagos, confirma velocidade de casa? Vitorino Juliette, mantém as posições visuais, ajuste a 0, 1 a 3, quando possível, estimado para pouso. Juliette está estimando a próxima, 1 a 7, Juliette. Número 42, agora 249, controle 120.8. Boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Lembrando 42. Controle de Salvador, boa tarde. O Xané 6142, transfere. Saída da Fuca, passando 2100 pés. Sinai 142, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. Sim, 350, saída PUCA, está visual no setor, possibilidade de aproar Conde, está presente, ou Aracaju? Sinai 142, autorizado Jamo da presente, aguarde coordenação para voar Aracaju. Sim, Jamo da presente, aguardando Aracaju, Oxalé 6142, obrigado. Passaria do 2231, boa tarde, livre desvio, desça para o nível 080, após desvio, voe e mare. Já retornando para o mare, e o ideal da 3080, 2231. Salvador, boa tarde, voo no 097, informação novembro, cruzando 230 para o 160. Voo no 097, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajusta no 0 no 3. 4000 na Bonf. Salvador, acho que não é 6142. Devido informações, proa 050 0, por umas 50 milhas. Sente, Sinamia 142, livre de desvio. Sente, Sinamia 142. Salvador Azul 2782, já terminando os desvios, uma possibilidade de coordenar frote? Azul 2788, inicialmente mantém a proa de Cosgo aguardando coordenação. Cosgo aguardando. Azul 2784, estando no centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Sinamia 142, após desvios, autorizado direto Romeu Fato 08. Sente, Sinamia 6142, após desvio, Romeu Fato 0148. Azul 2188, confirme a pro ideal para Paulo Afonso. Frequência livre, Vitorinho do Juliette. Já, menina, boa tarde. 5-0. 0-5-0, bom. Controle Salvador, boa tarde. Oceaner 6321, decolou, está passando 2000 na sua disposição. Oceaner 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000, correção, está presente, autorizado, direto elétrico. Autorizado, proa de elétrico. Eleva, subir para o 360, 6321. O 2788-031, a ideal para Paulo Afonso. Bem, se dá presente, autorizado direto ao destino, azul 2788. Em caso de desvio, faço mesmo pela esquerda, devido ao tráfego em aproximação pela chegada Bonfim de Salvador. Gente, caso de desvio, fazer pela esquerda, o azul 2788. Passarei do 2231, redução de velocidade 2109. 2109, 2231. Oceaner 6142, Sami Centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545, 2685, Oceaner 6142. Muito boa tarde, o azul 275, 100 da novembro, vai passar, mantém o azul. Azul 2715, boa tarde, autorizado chegada à mão, reparto para a descida. Oxaner 6321, informa desvio direita para a 310 para aproximadamente 85 milhas. Tem Oxaner 6321, livre desvio. Livre desvio, 2107, número 2 na aproximação, redução de velocidade 2109. Ok, reduzindo para 210, no 097. Sinal 6314, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 090, redução de velocidade 240 nós, número 6 na aproximação. Confira para o 097 sem intenção de decoração. Inicialmente negativo, o Gol no 097. Paciente, tá, Patrão Gosta, Patrão Golfo da presente, voa a posição Duna. Confirmará fazer procedimento em DBZU, pista no 0? Acho que a Golfo voa Duna, mantenha a máxima velocidade que puder entregar até próximo a Duna. Azul 2788, Sam Centro Recife, 125 decimal 45, Alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, Recife, 282. Qual a altitude autorizada para o Papagolfo, na Prodiduna? Acho que a Papagolfo desça para 2000 pés, ajusta no 012, autorizado o procedimento em DB Zulu, pistão no 0. Autorizado Zulu para 190. Azul 2705, ideal. Azul 2715, desça para o nível 100, mantém indicada de 2109, número 4 na aproximação. Poxa, descendo para uma centena, mantendo a velocidade 210. O Xanã 6321 tem condições de completar a curva direita na proa 330 devido ao tráfego? Afirmativo, direita 330, Xanã 6321. Se mantém a proa 330 devido ao tráfego em aproximação pela chegada a MAN, sua posição de 12 horas a 37 milhas, cruzando o nível 190 para 100. Ciente do tráfego, vai manter a proa 330, Xanã 6321. Azul 2715, caso necessite desvios, faço mesmo pela direita, informo o tráfego posição de 11 horas a 3,4 milhas rumo noroeste, usando o nível 145 para o 360, um alfa 320. Passaredo 2231, operação para sequenciamento, curva esquerda proa 015. Emite radial 300 Salvador. Preparação, esquerda 015, limitado pela 300 Salvador, 2231. E 52 de voar fibra para facilitar o sequenciamento. Boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. O Papatão Gosta, Papagolfo, confirma que está visual no setor? Está visual. Sim, está autorizado o Sim, Grosso, Papagolfo e reporte nacional. Bom, está autorizado, Sim, Grosso. Controle Gol 2097, livra 2000 para 240 da Elcora. Boa tarde. Gol 2017, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, após 2000 pés autorizado direto da Elcora. 2000 da El, destino 240. Passaria do 2231 no complexo de redução de velocidade 2009. 2009, 2231. O Sinal 621 no tráfego já superado, quando possível, está autorizado direto à posição Malba. Autorizado quando possível, por mais de vinda, depois de Malba 62321. Bomba 097, complexo de redução de velocidade 2009, voo Serra Vita 367, autorizado procedimento R-Nave, pistão no zero. Positivo, já voando 367, reduzindo para 2009, no 097. Aqui a gente mantém 080, 2231. Passarei do 2231, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 pés, no 012, 2231. Sinal 6314, desça para o nível 060, complete redução de velocidade 2109. Desça para o 060, reduz para 2109. Azul 2715, desça para o nível 080. 2715, descendo 080. Sinal 6321, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545-2685, Xanerra 6321. Bomba 097, informa helicóptero próximo Serra Vita 366, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Paciente, 097. Salvador, boa. Azul 465, quanto posso estar lá no zero? Azul 465, boa tarde, autorizado, alinhado a colapso no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós, altímetro agora 1012.9. Ok, autorizado alinhado e decolado no zero, azul 465, no zero mudou. Gente, o Papatrão Gosta, Papagolf, complete procedimento, chame Torre, 118 decimal 95, grato pela colaboração. A vocês também, obrigado. Oh. Completo no zero, direito no 7, Golf. 231, no resto uma navegação por outro Serra Vita 366. Direita 366, 2231. Equipe boa. Fala, Dia. Oi, boa tarde, voo no 659, a pista no zero, para alinhar e manter. Manter no zero Azul 2715, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 085, limite radial 330 de Salvador. Esquerda 085. Alfaredo 2231, desça para 2500 pés, adiciona 012, autorizado procedimento da RNAVE, pistola 0. 2500 pés, 0012, autorizado da RNAVE, 2231. Canal 314, após o TAP, vou encerrar a vista 366, desça para 4000 pés, adiciona 012. Salvador Azul, 4065, decola, muito boa tarde, quando possível, lê domótica. Alterne 128, decimal 35. Rio 118, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde, 097. 895, vou seguir na fila. 097, final da 10. 097, ciente do tráfego avistado, continua a aproximação, reporte a via 372, aguarda a numeração para o pouso. Ciente, reporte no 372, 097. 160 graus, 62 de nós, ajuste 1012, decolagem autorizada para o voo 1659. Decolagem de 1659. 0050, vai reduzir 170. Oscar Papa Golf no solo 07, direita Aristar, táxi autorizado. Frequência de estacionar. Boa tarde. Valeu, Dino. Abraço aí. Canal 6314, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento da RNAVE, pistola 0. Levo 97, cheque sem pouso, pistola 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 0629, ajuste no 0, 12012, pouso autorizado. Gente, livre pouso no 10, 10012, 10097. Economia 59, decolada 09, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom mesmo, 59. Azul 4462, boa tarde, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 050 no ideal. 1884, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 direto Leda, 360, só um momento. Azul 2795, vai seguir na descida. Azul 2795, desça para 4000 pés, adiciona 012. 012, pode aprovar o 366? 2261, né? Pode servir 372, baixar travado. Toma na 372-2231. 3, 7, 2, agora 372 embaixo travado, 2831. Gente, tráfico avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Devagar, pista livre, 2831. 1097 no solo aos 11, direita via Foxtrot, 121, decimal 1. 211, uma boa, voo 2097. Passou 2231, pista 10, pouso autorizado, vento 170 graus, 612 nós, altímetro 0012, 1012. Livre pouso na 0, altímetro na 012, 2231. Ave. 1895, Chanel M3, não passa. Torre Salvador, Chanel M3, não passa, estabilizado, RNASA 10. Oxenã 63 no 4, sente do tráfego, continua a aproximação, é o número 2 para o pouso pistão 0, é posse AV 372. Tráfego que procede até a TR da Passaredo, no assinal aproximadamente a 3 milhas cabeceira no 0. Sente do tráfego, Oxenã 63 no 4, chama a posse AV 373. 351-2835, obrigado. Papa Romeo, acho que é Mike Yankee, autorizado 510, o ajuste chama 012, repasse através do parque de passeio.